fica. Nossa, olha o braço do maluco. Caraca, você. Ah, também vai na câmera, não é o fotógrafo que faz. A câmera. Ah, o cara tem celular. Se tivesse, tem um iPhone, né? É. Ele tem até da CIA, né? Michael. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ficou. Caraca! Você edita também, né? É só você ou você tem uma equipe? Tem uma equipe. Só você e Deus? Dia da mulher, deixa eu ver o dia da mulher. Amém, Senhor. Amém. Cara, mas é umas fotos profissionais mesmo, dá pra ver? Cara, eu trabalho com isso, cara. É, cara. Já conseguiu tirar quantos com isso? Essa brincadeira aí. Não, não tô falando, perguntando, tô perguntando. Oh my god. É, então. Fofo. Parece um baitão. Né? A gente tem que voltar. Legal, né? Então, esse tem só pecado, né, pessoal? Que a gente. Tu não sabe mais a letra? Nós fizemos de um jeito.